Eu quero é te amar de dentro, esquecer do meu exterior. Quero é te amar de perto, meu coração é todo adorador. Eu quero é me entregar de jeito, todo dia meu é teu, Senhor. Eu quero é respirar o teu reino, a criatura busca o Criador. Pelo Deus de Abraão eu glorifico, sim. Pelo Deus que vive em mim eu glorifico, sim. Tudo que for de Deus é bênção para mim. Se eu estiver no vale é bênção para mim. Se Ele quiser me dar é bênção para mim. E se Ele quiser tirar é bênção para mim. Meu amor por Ele é maior. Eu quero te amar de dentro, esquecer do meu exterior. Eu quero te amar. Se Ele quiser tirar, é bênção para mim. Tudo.